la toppa intera sabbia do matto grosso. E o meu choro chorando no canto mais. E o meu choro chorando no canto mais. Vem se ares seus amores se espendura no pescoço. E o meu choro chorando no canto mais. E o meu choro chorando no canto mais. O gavião que te pegue, que te leve para o ar, que não quer deixar escapar. Gavião, só come a carne, os ossos.